CBN Entrevista. Olá, muito bom dia. Estamos iniciando mais um CBN Entrevista nesse sábado, dia 26 de julho. Tenho a honra, mais uma vez, aqui de ter aqui conosco no nosso estúdio uma pessoa que marcou a história do rádio aqui em Foz do Iguaçu. Estou falando do Nelson Bispo da Silva ou o Fumaça. Se eu falar Nelson Bispo da Silva, né, muita gente não vai ligar o nome à pessoa. Se eu falar o Fumaça, como carinhosamente todo mundo o chama, logicamente todo mundo vai saber quem é. Bom dia, Fumaça. Muito bom dia, muita alegria, muita graça. Eu sou Fumaça. Já chega fazendo desgraça. Aliás, pode me chamar de seu amigo. É verdade. Aliás, são frases assim, esse teu jeito que marcou muito a tua passagem pelo rádio aqui em Foz do Iguaçu, né, Fumaça? Primeiro pelo timbre inconfundível de voz e depois por causa dessas tiradinhas, né, que você sempre teve, né? Muito bom dia para você, bom dia aos ouvintes da CBN. É, isso marca e já marcou por muitos anos, né? Aliás, esse Fumaça nasceu na televisão, né? Como é que foi isso? Nasceu na televisão em 1988, 87 para 88, na TV Naipi, a qual eu tive uma passagem lá por cerca de quase sete anos, na casa lá. Eu cheguei lá para bater na porta para pedir emprego, e falou, ó, só tem emprego de vigia. E eu recém-chegado a Foz do Iguaçu, como fui um policial militar na época, né? Aí não deu certo na polícia, que não é meu hobby polícia, nunca foi, mas tentei, né? Pelo menos tentei, fui policial militar por cerca aí de 4 anos, né? Quase 5 anos. Aí bati aqui em Foz do Iguaçu. Vim lá de Cruzeiro do Oeste, aqui também no noroeste do estado, Cruzeiro do Oeste, a cidade onde eu cresci, né? Sou de Japurá, natural de Japurá, cheguei muito pequeno em Cruzeiro do Oeste, até na área rural, começando lá atrás, né? Voltando um pouquinho atrás, a gente... Pois é, eu ia fazer esse retrospecto, assim, você começou trabalhando como policial e tal, mas não, agora há pouco já fui agricultor, trabalhei na roça. Eu sei tudo de roça, hoje eu falo meus filhos, hoje, você não sabe o que é uma colheita de amendoim, uma colheita de algodão, uma colheita de milho, uma colheita de arroz, né? Pois é, não conhece isso aí, colheita de café, banei muito café, ruei café. Falar ruar café, ninguém conhece. Mas nós somos, né? 8 irmãos. Então, os mais velhos, então, ajudava na roça, uma roça que meu pai arrendou para tocar numa fazenda, um pedaço de café, cerca de 16 mil pés de café. E a gente, na época, tinha que tocar sozinho aquilo ali. O mais velho tá hoje, meus irmãos mais velhos também, hoje tudo seguindo na vida, advogado, outro oficial de justiça. Mas tudo na época era todo mundo no cabo da enxada mesmo, né? Do atambu aí, né? Como fala hoje. Não era fácil não. E a gente saía lá do sítio, que era ali perto de Mariluz, na estrada de Goerê, Mariluz, ali também no noroeste do estado. Sim. E a gente saía 15 para as 5 da manhã. Quando era 4 da manhã, o galo já cantava cedo lá no sítio e a gente saía em 3 para a gente estudar, fazer a quarta série, que tinha até a quarta série. A quinta série já era na área central, na cidade, né? Então a gente andava cerca de 10 quilômetros a pé. A pé para poder... Para chegar. Então saímos 15 para as 5, era o horário que a gente saía. Então era cronometrado, né? A gente saía naquele horário. Faceirinho, Fumaça. Faceiro, tranquilo. A gente de uma família muito humilde, né? E as roupas eram. Quem não se lembra aí, né? O Chiquinho deve lembrar disso aí. É nosso Chiquinho. Não tinha bolsa, não tinha bolsa. Era aquela sacolinha de. A mãe fazia aquele embornal, né? Que falava. E moinho santista ainda de açúcar, aquele saco de açúcar, alvejava, tá? Minha falecida mãe fazia isso aí. E a gente, além de shortzinho, frio danado, era muito humilde, mesma coisa, né, naquele tempo, mas nunca deixamos de estudar, então falar assim, o meu pai era um cidadão, e é, graças a Deus hoje, ele também começou de baixo, então, o meu pai furava poço para sustentar, então, aquele monte de filho, né, não era fácil, não. E aí dá valor, né, dava valor, tal, eu lembro muito da situação do meu pai, então, na época, no sítio também, e depois ele veio desenvolvendo, eu falava, vocês têm que estudar para não ser que nem o seu pai hoje, então, vocês vão estudar, e eu dou a oportunidade para vocês estudar. E voltando lá atrás, a gente ia para a escola, era 10 para ir, 10 para voltar, aí você imagina como é que é, chegávamos 3 da tarde em casa, quase 2h40 da tarde em casa, de volta, entendeu? Aí almoçava. A mãe já estava lá com o almoço pronto, a gente almoçava e ia para a roça até 6 horas. Quando era 7 horas da noite, ou 6h30, 7h, a gente já está dormindo. Porque no outro dia... Ah, não aguentava, né? No outro dia, ali, quando era 4 de novo, o galo já cantava, era essa rotineira aí de segunda a sexta-feira. Aí, e você sábado... acha que isso... você sentia assim que isso pesou na sua vida, né? Porque você se sentiu, nossa, eu tão pequeno, tô no Rio, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar. Isso foi o maior valor, eu acho que eu carrego hoje de toda a minha história da minha vida, né? Aí viemos para a cidade, meu pai viu que a molecada estava crescendo, os estudos expandindo, né? Aí ele falou, vamos ter que ir para a cidade. Então meu pai é um homem de visão também, ele quebrava, aí foi quebrar pedra. Meu pai quebrou pedra na prefeitura de Cruzeiro do Oeste por cerca de 10 anos. Quer dizer, deixou a roça e foi para a cidade. Deixou a roça, aprendeu a dirigir caminhão na marra. Meu pai tem um estudo de quarta série, no terceiro ano, a quarta série, tirou carteira de habilitação, conseguiu entrar na prefeitura, que ele já trabalhava lá, pegava um caminhão meio escondido, aquela coisa toda, e conseguiu fichar de motorista na prefeitura, a qual ele ficou lá por muitos anos de motorista, até vir para cá, para Foz do Iguaçu também. E lá, na cidade, a gente cresceu, tal. Aí a cidade, como diria lá em Cruzeiro do Oeste, na década de 80, ah não, a molecada entra aqui e não tem outro emprego. Então estudem até a oitava série, que vocês têm que entrar na Polícia Militar, que era o único emprego de grandeza que tinha do Estado. Então, nós fazia aquela figa, torcendo para que desse certo. Então, a meninada toda daquele tempo, do nosso tempo ali e tal, da infância ali, crescia, quase todos que eu conheço entraram na Polícia Militar. E entraram por mérito mesmo, por estudo mesmo, a molecada estudava e passava e tal. Foi a qual eu também entrei. Tinha orgulho de botar farda, orgulho. Imagina pros nossa, pais então, nossa, hein? Nossa, ó, meu irmão mais velho foi soldado, cabo, sargento, o outro, o Ney, que é mais velho do que eu, esse o mais velho, aí vem descendo, aí tem o Ney, que foi cabo, sargento, chegou até ser segundo sargento, depois passou oficial de justiça, tal, saiu da PM, hoje é advogado, entendeu? O outro é oficial de justiça e está se aposentando, tal, mas é um buta de um professor, digamos assim, o cara conhece muito. Então, o outro mais novo do que eu está aposentado, que é o Renilson, foi soldado também, agora saiu cabo, está com 2 anos já que está aposentado. E eu fui o único que saí, porque o meu hobby mesmo era ficar lá na roça. Naquele tempo, eu já ouvi o rádio, uma vez eu desmontei, voltando na história do rádio, eu era tão fascinado pelo rádio, lembra daqueles rádios antigos? Era válvula ainda, aquelas pilhas, não sei quantas polegadas tinha aquilo, aquilo durava uns 6 meses. Não tinha os Motorola, não tinha o motorrádio, tinha, aqueles, assim. Os motorrádio, aqueles de madeira. De madeirinha, tá. Nós tínhamos na sala, um tio, meu pai escutava o Zé Bédio, né? E eu acordava de manhã, quero ver onde tá esse homem dentro do rádio, eu era tão menino, desmontei o rádio do meu pai uma vez pra ver onde é que... como é que saía? Tava no pé, eu olhava aqueles predinhos, aquelas válvulas, tá aqui dentro, tá? Então, tão fascinado que eu era pelo rádio, né? E eu sempre curti aquilo assim, rapaz. E aí conseguiu montar de novo ou deixou seu pai sem rádio? Não, eu só desmontei a traseira do rádio. Se eu mexo dentro, ele... Aí viu que não tinha ninguém lá, viu que não tinha ninguém de dentro, fechei. Coisa de criança, né? Coisa, então, tava no sangue e tal. Aí já passei pra, da parte da polícia que eu te falei. Aí viemos pra Cruzeiro do Oeste. Aí, antes disso aí, eu trabalhei de cozinheiro num restaurante muito famoso lá em Cruzeiro, na época das Sete Quedas, tinha Sete Quedas e tal, eu fui pizzaiolo e tal, e então eu trabalhei naquela correria toda. Aí meu irmão, vamos pra Foz do Iguaçu, meu irmão era sargento, eu já tinha destacado pra cá, o mais velho, falou, vamos pra Foz do Iguaçu, lá você vai se dar bem, lá tem o espaço que você quer lá. Cheguei aqui, TV Naipi, entrei na TV Naipi, aí TV Naipi... Mas só tinha vaga de... De vigia, de voltando vigia. No vigia, tinha só vaga de vigia, eu falei, vai essa mesmo, eu não vou perder não, eu quero estar aqui quero dentro. Quero estar dentro. Um mês que eu estava ali, assumi o departamento de compras da TV. Aí auxiliar de compras, aí departamento de compras, aí cameraman, editor de VT, aí locutor oficial da emissora, e depois disso o Nilton Vitorassi me convidou na extinta Rádio Foz, que hoje aqui é CBN, me convidou, ainda era na Almirante Barroso, naquela época lá, já 89, já para 90, o Nilton me convidou, com muito carinho, eu vim, ouviu na TV e tal, opa, vou chamar esse rapaz aí. Falei, eu nunca fiz rádio, mas meu sonho é fazer e tal. E cheguei aí, deu certo, tá, trabalhamos aí por cerca de 22 anos aqui. Nossa, na Gloriosa. É tempo. Eu vou fazer um rápido intervalo comercial, mas eu quero deixar uma pergunta para você, porque o objetivo, né, do nosso convite para você participar desse CBN Entrevista é justamente isso. Você faz parte da história da extinta Rádio Foz, agora depois transformada em Rádio CBN, né? Nós esse ano completamos 4 anos de idade. Você faz parte também do Rádio de Foz do Iguaçu também. A gente quer resgatar esse pessoal. Então eu vou deixar a pergunta para você, como é que começou a criar esses bordões seus, nessas tiradas tão famosas que o fizeram tão conhecido aqui em Foz do Iguaçu. Mas isso é daqui a pouquinho. A gente vai fazer um rápido intervalo comercial. Já voltamos com mais CBN Entrevista até às 11 horas da manhã. CBN Entrevista. Muito bem, estamos de volta então com o CBN Entrevista desse sábado, onde estou tendo uma conversa muito animada. Eu já estou sentindo que vai faltar tempo aqui. Estou conversando com o Nelson Bispo da Silva, ou Fumaça, né? Como ele é mais conhecido aqui em Foz do Iguaçu. 20 anos de Rádio Foz, mais outros tantos anos também na TV Naipi, uma carreira assim, né? E ele que começou como agricultor e fica imaginando, entre uma enxadada e outra, entre uma peneirada de café e outra, imaginando, vou hoje, eu não quero ficar por aqui, vou pro rádio. Um dia eu vou estar no rádio. E foi, aconteceu bem rápido, né? Foi rápido, né? Rápido, o quê? Foi uma trajetória rapidinha, né? Eu cheguei no sítio, eu tinha 5 anos. Né? Chegou aqui em Foz do Iguaçu com que idade? Cheguei em Foz do Iguaçu aqui, eu tinha 19, ia fazer 20 anos, né? Então rapidinho, uma coisa de 10, 15 anos hoje, aí. Hoje o cinquentão já bate a porta. Estamos aí, vivos e salvos. O tempo lhe foi favorável. Ô, Fumaça, eu deixei uma pergunta antes, quando a gente encerrou o primeiro bloco, a respeito, assim, você recebeu o convite do Nilton Vitorazzi para vir para cá, o Nilton e a Sueli Vitorazzi também, que tem tanto carinho por você ainda. A Sueli entrou aqui agora há pouco aqui, também abriu um sorrisão. Ah, ele é o convidado, você veio em entrevista. Mas eles apostaram em você. Você falou, olha, eu nunca fiz rádio, mas eu tenho muita vontade de fazer. Tenho vontade. Como tem valor isso, né? A pessoa acreditar em você, te dar essa oportunidade, uma coisa que você sabe que você tem capacidade para fazer, né? O mais importante de tudo isso, que ele me ligou, era 2 da tarde. Ele falou, 8 da noite você tá no ar. Pode vir hoje? Eu falei, já era. Já tô lá. Aí já comecei, já ensaiar aquele negócio. Eu falei, hoje eu arrebento. Se inspirava em alguém? Tinha alguém assim? Você falava que você era criança, você ouvia muito os locutores de São Paulo, né? Eu ouvia muito rádio e meu pai, e até hoje, né? Quando ele me ouvia aqui na rádio e tal, meu pai era o meu melhor ouvinte, assim, digamos, né? Que não perdia um programa. O nosso primeiro, né? Foi sempre o pai e a mãe. Ele falava assim que a minha voz era uma voz que era parecida com o Edgar de Souza. Ele era muito fã do Edgar de Souza. Rapaz, eu ouço você falando lá de manhã e eu lembro do Edgar de Souza. Eu não conhecia Edgar de Souza, eu conheci agora, através de a gente entra ali no YouTube e tal. Edgar de Souza foi um grande locutor lá no estado de São Paulo e tal, e morreu há pouco tempo aqui no Paraná também, né? Então ele falava, rapaz, estou vendo o Edgar de Souza, que fez grande sucesso aí na década dele aí, né? Naquele tempo aí do rádio, né? Do famoso rádio, que só tinha rádio naquela época. Só tinha o rádio AM, né? As famílias se reuniam na sala à noite, isso, depois ouvir, do jantar, domingo para ouvir a missa no rádio. Era assim no sítio, era todas essas coisas, né? Então, ele esperava ali, eu falava, pois é, nunca imaginaria que você iria ser um locutor de rádio. Meu pai dizia isso, né? Mas tá aí, tá no sangue. Então, várias profissões, e sempre eu persistindo naquilo que trabalhei. A gente nunca deixou de trabalhar, mas o rádio parece que estava no meu sangue, então. Aí hoje tô aí. Tô aí no rádio, comecei na televisão, tô aí no rádio e fiquei aqui por muito tempo. Aí eu já passei por outras emissoras, né? Tive até uma leve saída do Paraná, fui para Santa Catarina, mas não me adaptei com o estado lá e vim para cá de volta. Trabalhei aqui na Rádio Coermã Mundial, trabalhei na Rádio 88, enfim, agora há pouco também fazia parte aí do policial numa rádio também, na Coermã 97. E essa semana me contrataram mais uma vez, uma rádio me fez o convite, que eu tinha parado com rádio, né, no momento, né? Mas tinha desistido ou só porque não conseguia conciliar as atividades? Não conciliar as atividades, que eu estou exercendo uma outra atividade aí, né, no funcionalismo público, aí não estava conciliando as coisas aí, mas aí o convite veio e eu falei, eu vou fazer aquilo que eu gosto, porque é o final de semana, não pesa tanto, que é a narração de futebol, e eu estou aí para preencher aí o espaço lá e formar junto com a galera essa equipe ali, né, então estamos aí. Mas quando você começou, você já tinha um estilo definido, eu quero trabalhar com policial, eu quero fazer música, eu quero trabalhar com música, ou não, ou conforme as coisas foram, você foi se adaptando a cada situação, a cada oportunidade que surgia? Foi cada, isso que você disse, a cada oportunidade que surgia, falou, você sabe fazer isso? Sei. Você sabe ser repórter e tal? Vou lá fazer. Primeiro dizer que sabia pra dar não, e opa, agora eu vou correr não, atrás pra... Não, vou lá fazer. Não, eu faço. Deixa comigo que eu vou lá fazer o negócio aí. Aí tal. Ah, vai apresentar aí o programa sertanejo, Caipirão, apresento. Vai apresentar um programa pop aí, apresento. Programa romântico, apresento. Programa aquela coisa toda, apresento também. Vai narrar o futebol? Narro. Vou narrar o futebol. Futsal, corrida de cavalo, tudo. Hoje vai tudo, né? Então tá no sangue, tem basquete, vôlei, então não tem, eu gosto, eu tenho muito uma ligação assim com o esporte também, né? Então eu vejo, ouço muito o esporte, então tá no sangue. Então acho que eu me considero um locutor completo. o que você precisar, eu tô aí. Vou apresentar aí o CBN Notícia. CBN Notícia agora. Então, é por aí a coisa, né? Aliás, até a gente gravou a chamadinha aí do aniversário de 3 anos da Rádio CBN com você, né? Lógico, primeiro, puxa, quem que vem? Tem que ser uma voz diferente. Quem que a gente vai chamar? Quem que a gente podia chamar para fazer essa chamada e tal? Falou, puxa, quem que é hoje a cara da CBN, antiga Rádio Foz? É o Fumaça, vamos gravar. É, e veio, o menino que veio aqui foi rapidinho. Verdade. Ó, fala que entonação você quer. Eu falei assim. E foi, gravou e saiu na hora, né? Porque você falou ritmo, né? E tal. Isso. Eu faço até uma dublagem de desenho, faço um ritmo que você quiser. Eu faço aqui um velho. Ah, minha filha, o velho, negócio, nós vamos lá na CBM, filho, pra nós, mano, filho. Então, entendeu? É por aí. Faço aí. Desenho alguma coisa animada também. Ah, são filhos, ó. Então, é por aí o negócio aí, né? É isso que te faz tão querido, ó. O Chiquinho já tá lá, né, dando ideia. Seu monte de músculo. É por aí. Então, a gente faz uma série de entonação de voz e tal, né? É, se quiser, eu me um Cid Moreira, né? Ah, o Cid Moreira, então, por favor. Mick Jagger, né? Aquela coisa. Jabulani, perdemos a Copa. Jabulani, perdemos, foi. Não me lembro disso. É, né? Vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto. A nossa conversa é tão agradável. Volta no assunto. Né? O que que nesses anos todos, Fumaça, aí, são 30 anos já, né? Quase 30 já, anos, quase. Né? De rádio. 27, alguma coisa. Quase 30 anos. É, como é que você vê, o que que mudou de lá pra cá? O rádio mudou, hein? Mudou muito, mudou, né? Eu sou do tempo das cartucheirinhas, tinha que emendar fita aí, Tascão. O Chiquinho não estaria numa forga dessa aí, não. Ele tinha, uma hora o dessa, Chiquinho é outro dinossauro do rádio. É outro também, dinossauro aqui do rádio também. Quando eu cheguei, ele já tava. Aí, era o seguinte, faz tempo. E eram os rolos, Tascão. Essa hora, nossa entrevista já tinha acabado, os dois rolos, né, Chiquinho? Daqueles, né? E depois tinha que botar naquela plaquinha, colar, botava ali. Não, era o. Emendava com a gilete. Isso, aí depois veio a coisa, veio o MD, depois da cartucheira, veio um MD, depois veio, era só CD, hoje não se usa mais CD, nem. Computador eu vim conhecer aqui, na rádio Foz, há pouco tempo atrás. Aí. Aliás, a Rádio Foz, ela tinha um acervo de, uma discoteca enorme, acervo de discos, não sei se assim, tem, onde tá, isso tá aí pra baixo. Guardado com o Nilton Vitorazzi, com tá a Sueli Vitorazzi também, um acervo muito grande. Isso, a gente vê essa evolução. E quantos artistas rádio passaram aqui pela rádio? Que a gente entrevistou. Rick Renner não era sucesso em lugar nenhum. Lançou a primeira música aqui no programa Sertanejo Classe A. Inclusive gravou uma vinheta pra gente lá na rádio, que era lá na Almirante Barroso ainda. Puxa vida, vinha toda semana no Paraguai comprar muamba. Rick Renner, né? Já tá pois, entregando. É, entreguei já. Comprava as muambinhas, vinha comprar, vamos lá no programa Fumaça. Lá. Rick Renner, vinha todo mês no programa. Então, passou muitas celebridades da música aí pela Rádio Foz, né? E a gente entrevistou muita gente boa, muita. Fez alguma diferença na sua vida, Fumaça, toda essa trajetória no rádio, essa visibilidade que você alcançou, porque o rádio, ele tem aquela coisa de magias, bem diferente da TV, onde você vê, você já sabe como que é a pessoa. E no rádio, você imagina, te ouve e imagina, nossa, um homem com uma voz de trofão, aquela coisa assim, aí conhece pessoalmente. É, fez essa diferença mesmo pra Olha, você? Olha, eu vou dizer uma coisa, tem gente até hoje não conhece eu no rádio. Imagina ainda uma outra pessoa, né? É, que ouve a voz. Cara, eu sou bonito por natureza, né? É bonito, né? As pessoas têm que conhecer. Mamãe disse que era, e não nega, né? Diz que é o meu neguinho. Como é que a gente vai dizer que a sua mãe tá mentindo, não, que é né? Isso. Mas o que mudou muito hoje na minha vida foi o amadurecimento, né? Eu, quando entrei no rádio muito jovem, né? E como eu disse pra você, entrei na polícia muito jovem, então não tinha muito juízo, aquela coisa foi toda. Foi tudo muito intenso era, desde era cedo, né? Era o tempo da boca de sino, da rebeldia, então não tinha muito compromisso com a coisa, né? Aí tal, né? Depois eu vejo umas fotos suas no Facebook, de vez em quando você com policial, tá que são assim, fotos históricas. Histórica, são, né? Aquilo é década de 80. Hoje, viatura era Brasília, era Kombi, a mais bonita era Veraneio, que eu não cheguei a dirigir, mas Brasília, Kombi, corre muito atrás de bandido. Sentia, nossa, hoje, meninada aí, hoje, os PMs hoje aí que tá aí hoje na evidência, na nossa segurança, o cara reclama ainda da viatura que o ar-condicionado tá estragado, tem que reclama, tá estragado o ar-condicionado. Mas não é, hoje tem que dar o valor mesmo, salário muito bom. Na época, se você saísse, não interessava, porque o salário também não era aquelas grandes. Tanto é que eu sei, hoje eu me arrependo um pouco, né? Fala, poxa, estaria aposentado, estaria tal, mas estaria vivo. Deus faz a hora e a coisa. Claro. Então, se tá no sangue, como você disse, eu cresci, amadureci e tô no rádio até hoje, né? Tô aí na evidência, tô aí, criei meus filhos, tudo. Graças a Deus, tenho que agradecer aqui a emissora, o Nilton Vitoraço. Hoje, o meu filho hoje encontra-se aqui na emissora. O Wesley Carvalho. Já tá quase 5 anos que tá aqui. Na época, 14 para 15 anos, eu trouxe ele pra rádio aqui e eu que pagava o salário dele. Era eu. Pra aprender, né? É, pra aprender. Porque o Nilton falou, traz pra aprender aí. É, eu que pagava. Não, deixa que eu vou arrumar um patrocínio. Aí o Nilton dava um cachezinho também pra meninada aprender, né? Pra incentivar. Pra incentivar. E foi assim que tá aí até hoje. Quando eu entrei na rádio, não tinha ele. Ainda um excelente tem, profissional. E eu tenho foto que a minha esposa tá grávida numa festa lá no Grécio. Isso, ó, 20, vai fazer 22 anos agora, mês que vem. Então, quer dizer, cresceu aqui, criei meus filhos aqui. Os meus netos agora já estão todos aí, né? Vai vir o sexto neto aí já. Eu tô tranquilo. São esses netos que ele deixaram com o cabelo levemente assim, branco. É prateado, não é, tem prateado. Tem um que me liga direto. Ô pai, bicho! É assim que ele fala comigo. É catarinense, né? Catarinense liga pra você e fala. Quando fala assim, presta pode esperar, atenção. Espera bicho! Que é 400 que ele quer. É 400. Tá bom, filho. Tá, beleza. Tá. Lá, mas tá aí, todos salvos a meninada, tô tranquilo. E eu tô aí na correria, não parei, tem muita lenha pra queimar ainda. Com certeza. Já estou com um novo contrato aí no emissor aí, começa domingo já. Agora do futebol, e falando de futebol, vai deixar a música de lado, vai enveredar aí pelo futebol. Olha, eu estou com a música no sangue, se precisar eu estou ali, né? Eu estou ali. Então, é como eu disse para você, aqui não tem tempo ruim para coisa não. Se precisar no sertanejo, se precisar no... Porque tem que ser, e se adaptando também, né, Fumaça, os estilos, música, foi muitas mudanças, né? É, muitas mudanças no rádio. Hoje e tal, você não tem uns 2, 3 ritmos, como é que você vai fazer a coisa, né? Você tem que fazer acontecer. Você chega na emissora, não, eu preciso aqui de um cara para o policial. Deixa comigo. Ah, mas eu só... Deixa comigo, faço. Também, tá no sangue. Tem o jargão do policial, eu sei. Como é que procede, como é que é a abordagem, como é que é tudo. Ainda não, então a bandidagem não corre de mim não, porque eu sei como é que funciona o negócio. Na academia eu aprendi muita coisa, né? Então, já tem essa facilidade. É da época que você apresentava a programação, Fumaça, quais assim, como você falou em jargão, né? Quais as tiradinhas suas que ficaram mais conhecidas, os jargões que você usava, abertura de programa? Eu sei que tem bastante histórias pitorescas, né? Ah, mas tem muito, né? E no policial mesmo, né? O Chiquinho gosta, né, Chiquinho? É. O Chiquinho gosta quando a rapaziada que faz a travessia aí com a mercadoria acima da cota, do limite, né? Aí quando é pego aí no tapete negro da BR-277, pelas estradas fora aí, estradas vicinais e tal, que a Receita pega e tal, aí chora amargurado, né? Chora lá no banco da amargura, aí eu falo no final, não poderia levar em 2, 3 viagens? Aí zoião de banha, né? Cresceu o zoião, zoião de banha, correu a banha, queria ganhar tudo uma vez só, aí quebrou o do meio, perdeu tudo, agora chora amargurado. Então é um dos jargões aí que a gente usa aí no meio, né? Aí o cara bateu na mulher lá, aí foi posar no Hotel Cascalho, lá no hotel Lajeado por conta do governo, mas quem vai pagar a conta somos nós, né? Aí agora ele tá largando carinho lá na cela fria, enquanto isso o pé de pano tá batendo a sua porta, hein? Hã? Fulano tá? Não tá, então é. Pois é, você não dá carinho, meu amigo, você vai ganhar carinho é lá, em cima lá do Hotel Cascalho, vendo o sol nascer quadrado, porque, e mulher não se bate nem com a flor, nem com a rosa, né? Aí o cara não se atém, vai, né? Lógico. É, fica brigando com a mulher por causa de mistura, por causa de... Tem aquele... sabe que é mistura, né? Sim, lógico. Mistura. Camarada chega em casa de tarde da obra, primeiro ele passa, o orelha seca, né? Primeiro ele passa no boteco da esquina. Pra dar uma calibrada. Uma calibrada pra rebater aquela... do dia que foi árduo, né? Aí chega em casa, já dá um chute no portão, que é aquele de balaústra ainda, né, acho que aquela... Aí já dá um chute no cachorro, em vez de dar um beijo na nega véia, ele já dá-lhe um tapa no pé da lata, dizendo se a janta tá pronta. Aí, meu filho... Não tem mistura. Que ovo? Ovo é coisa chique. Aí, meu filho, aí dá a PM, aí ilustra a página lá dos machões de cozinha aí, briga por causa de mistura, tampa de panela, bico de mamadeira, e aí vai as coisas, né? E será que eu consegui alguma confusão com isso das pessoas que você se... Ah, os caras dão risada, né? Nome, eu depois encontrava, não, de repente em alguma situação. Eu tenho um detalhe nesse caso aí, de não citar o nome do... Até preservar um pouco o nome do cidadão, que uma vez eu falei, o cara era meu amigo, rapaz, eu não sabia. Falou, você me arrebentou lá no rádio, cara. Eu falei, puxa vida. Aí depois desse dia aí, comecei mais a citar nome. Mas quando o cara bate na mulher e o negócio devia de fato... foi grave, lesões, tá? Aí tem que dar o nome mesmo, porque, né? Agressão, não, lógico, o cara mas... dá aquele empurrãozinho na mulher lá, sai pra lá que eu não tô bom hoje e tal, entendeu? É, tá devendo a pensão, você não pode escrachar, né? Então tem que ter aquela moderação, aquela coisa toda, né? Justamente por isso, porque depois você vai encontrar a pessoa... Encontrar na... o camarada aí na esquina, né? Vai tal. Te ficar esperando. É, eu fui uma vez Paraná, no... fui uma vez no Cadeião lá, fazer uma entrevista lá, na época da Rádio Foz, que apresentava aí a rapaziada do programa Rota do Crime, numa era aí. Cheguei lá pra fazer a entrevista, um camarada lá, lá em cima, naquele vãozinho lá da grade, falou, ô, fumaça! Ê, nego velho, eu sei onde você mora, hein? Não, mangu 426, eu falei, tô lá ainda, hein? Na hora que eu sair daqui, você vai ver, eu tô aqui por causa de você hoje, é? Eu falei, não, mas você vai demorar muito tempo aí. Mas quando você sair, eu tô lá te esperando, viu? Ó. Tô nada, rapaz, você é louco. O cara lá em cima conhece, né? Então é brincadeira. Você não tinha medo realmente disso, dessas não, pessoas? Não, medo não. Medo é a tua, sua profissão, você vai ter medo do quê? Se você tiver medo de fazer um policial no rádio, então não entra, não faça, né? É, então, em nenhum momento você pensou, não, vou parar de fazer policial porque é perigoso, vou só... Não, moro numa região crítica da cidade, e é onde o submundo do crime foi estampado, nível nacional tudo, uma área... Eu moro na área aqui da cidade, na área sul, e na época, hoje não, hoje está uma calmaria, uma paz de Deus que tem que louvar a Deus todo dia por ter terminado, não digo um empate, mas ainda há, mas é muito significativo do que a era de ontem, né? Que foi de 3, 4 mortes por dia. Então conheço todo mundo. Então, nessa convivência minha, eu morei sempre na região sul, quase 30 anos na região sul, eu tô aí, então conheço uma bagatela de gente muito grande, então eu não tenho medo de fazer, e não tenho medo também de expor minha pessoa, até porque eu não faço mal para ninguém, é a minha profissão, e hoje você não vê falar mal, você vê falar mal do fumaça, você encontra a pessoa, encontra gente, hoje, oh, meu! Vou na Avenida Brasil, de cima até sair lá em cima, na ponta lá do quartel, saio daqui do Brasil, do Banco do Brasil até lá em cima, se não encontrar umas 20 pessoas que me conhecem, não é o fumaça da Avenida Brasil. Então, é assim, isso me deixa nauseado. É, eu ia te perguntar, gratificante. É gratificante isso, né? As pessoas conhecerem a gente assim e dar esse valor. Inclusive as senhorinhas, né? As meninas de ontem que pediam música na Rádio Foz, ia lá conhecer a gente, tinha lá seus 16 anos. Imagina quantos anos tem hoje. Encontrei muitas por aí, mães de família, netos e tal, meninas daquela época toda. Te ouvia lá na Rádio Foz, minha mãe te ouvia muito. Conheço, eu não cheguei a te ouvir, porque hoje eu tenho 13, 14 anos, não te ouvia, mas minha mãe ouvia bastante e tal. Então a gente fez uma parte de um contexto na época da audiência muito grande do rádio, né? Do rádio AM. Então, por todo, no Paraguai, inclusive, muita gente conhecia a gente na época das cartas. Aqui, aniversário da Rádio Foz, pra você ter uma ideia, nós enchemos uma carreta, né? O Chiquinho lembra disso. Uma carreta de 18 metros, até a tampa de carta que as pessoas enviavam pra gente no aniversário da Rádio Foz, pra você ver a grandeza que era a audiência e a simpatia que as pessoas tinham pela Rádio Foz, que hoje é CBN. É verdade. Você acha que o rádio é com passar do tempo, ele perdeu um pouco desse glamour perdeu, que tinha? Perdeu. Sabe por que o rádio perdeu um pouquinho desse glamour? É, dizia uma pessoa que eu conheci muitos anos atrás do rádio, hoje está aposentado, nem sei por onde ando mais, um grande amigo do rádio lá onde eu nasci, ele falava que o rádio, presta atenção meu filho, o rádio nunca vai morrer, o rádio não morre e não morre mesmo. O rádio não vai, ele vai evoluir. Ele vai evoluir, evoluir, evoluir, mas o rádio, ninguém vai deixar de ouvir o rádio. Seja qual for a programação, qual for, o rádio está no sangue do povo brasileiro, está no sangue do povo mundial. Então não tem. O rádio, onde você está lá na Barranca do Rio, você quer ouvir um negócio, está pescando, o rádio, você está lá no sítio, não tem como. O rádio está te informando, o rádio, entendeu? E o rádio hoje está em evidência, mas o rádio perdeu esse glamour, hoje está mais sofisticado, né? Hoje a eletrônica chegou demais no rádio. Hoje, tal do hashtag, do como é que se diz? WhatsApp. Hoje, quem diria que teria isso hoje? Hoje, os jovens... Você ouvir uma música, você vai lá, vai no YouTube, baixa lá no YouTube, baixa rapidinho e tal. Mas o rádio, ele não deixará de existir nunca, até porque os próprios aparelhos hoje já estão acoplados aí a sintonizar toda... Ah, eu quero ouvir a notícia da CBN e tal. Você vai lá na internet, lá, CBN, notícia, você está ouvindo. Ou está saindo na rádio e tal. Você liga a televisão, liga o aparelho, está ali. Então, o rádio, a televisão, não vai acabar nunca. Só que está perdendo, né? A música sertaneja, a raiz mesmo, que é do nosso... Sertaneja de verdade, que é de, né, verdade, que é do meu tempo do meu finado avô, do meu pai. Então, hoje é o sertanejo universitário, né? Que a galera gosta de ouvir. Então, a música, você pode notar, a música sertaneja, a cabocla mesmo, aquela toca em poucas emissoras. Mas toca. Toda vez que você tocar essa música, cabocla mesmo, vai ter gente que vai estar ouvindo e gosta. Com certeza, com certeza. A juventude hoje, às vezes, não curte muito. Mas o da minha idade para baixo, existe muita gente hoje, né? Tá tudo na evidência aí. E as pessoas se adaptam também, né, Fumaça? Porque nós temos aqui muitos ouvintes que nos ligam, dizendo, não, eu já era ouvinte da Rádio Foz, eu continuei ouvindo aqui a CBN. Embora a gente, na nossa programação, a gente fala, a rádio toca notícia, a gente não toca música, somente jornalismo, a gente tá aqui para informar. Mas ainda assim, as pessoas continuam ouvindo já desde as primeiras horas da manhã. Tem gente que começa escutando aqui, Valdecir Marcos, às 6 horas da manhã, com as notícias da segurança pública, e já emendo ali, depois com o Guilherme Wojtkowski, no CBN Foz. E assim vai, agora é um ano aí a gente com a programação da tarde, as pessoas ouvem e sabem o que está acontecendo, elas ligam para passar as informações, olha, um acidente aqui em tal rua, está acontecendo assim, para reclamar, olha, cobra de... Velocidade do rádio. Essa é a diferença. CBN, extinta a Rádio Foz, CBN assumiu no outro dia, foi eu que apaguei a luz aqui, né, Chiquinho? Se cego. Saiu puro, só apaguei a luz. Não, foi duro. Eu imagino. O coração foi duro, mas é para uma causa justa, uma causa melhor. Não diga que a Rádio Foz morreu, a CBN não vai... É a evolução, é a evolução falamos, né, que a gente falamos. A CBN, ela tem um estilo de colocar a sua programação, mas é um estilo que é valorizado hoje. O que, que seria do nosso público ouvinte sem a notícia, sem a informação? E a CBN é uma das mais completas emissoras pelo Brasil, dessa rede que é fantástica, de informações que é a noite toda. Você está ali, o vigia está ali, não, quero ouvir. Não. Ali, aqui você sabe tudo o que acontece no globo terrestre. A gente respira notícia. É o dia inteiro. É uma rádio diferenciada. É diferenciada no Brasil, mas uma rádio que tem o seu grande valor pelo estilo de notícia que toca aqui. É a rádio que toca notícia. Então, aquela audiência da Rádio Foz continua com a CBN. E a maioria do seu público hoje continua. Se tirar a CBN hoje, voltar a ser outra rádio, outra emissora, o povo vai reclamar. Ô, cadê aquela rádio? Poxa, eu curti. Então, é assim, o rádio está no sangue do povo, nunca vai terminar o rádio. E você faz parte dessa história, né? Faço. A gente subindo as escadas aqui para, né? Nossa, a gente conversar, passa... será muitas vezes acho subir que essa escada. Tem o que ali, uns 25 degraus, eu né? Acho que por aí. Por aí, né? É. Até subir tudo, até aqui o estúdio aqui, me passou um filme muito grande, de quantas vezes eu subi e desci aquela escada ali, né? Mas tem boas recordações, boas, né? Recordações e olha, valorosas. Assim como eu acredito que o nosso público que nos ouve também tem boas recordações de você também. Você faz parte dessa história, faz parte da história do rádio em Foz do Iguaçu, nesses 100 anos de Foz do Iguaçu. Você teve a sua passagem marcante. Continua, né? Não está aposentado de maneira nenhuma. Agora enveredando pelos caminhos do esporte, né? Estamos aí. E eu tenho certeza que a sua carreira vai longe ainda. Ah, vai longe. Né? Tem muita lenha para queimar. Vou queimar até onde der, né? A hora que não der mais. Uma fagulha ali. Uma fagulhinha ali. Aí eu vou falar, agora chegou a hora de dar uma parada. Os filhos estão criados, estou num outro segmento, mas o rádio está no sangue. Enquanto eu tiver vigor e ânimo para a coisa, estarei fazendo com certeza. E gostaria aqui, aproveitar esse espaço aqui na CBN, de abraçar e beijar, mandar um beijo no coração de cada ouvinte da CBN, que é ouvinte da extinta Rádio Foz também, que está ouvindo a gente agora em toda parte da região oeste também, no Paraguai, enfim, na tríplice fronteira aqui. Deixar o meu abraço, um beijo grande no coração dessa gente que não esquece da gente em momento nenhum. A sua saudação que você fazia na programação, então, o tchau do Fumaça mesmo. O tchau do Fumaça era... Rapaz, faz tanto tempo que... como é que é? Não posso negar um sorriso, porque é tudo que posso lhe oferecer. As minhas palavras às vezes não saem, porque eu não posso expressar tudo aquilo que sinto por você, mas em silêncio poderei dizer que jamais, jamais deixarei de ser o seu amigão. Fumaça! Fumaça! Fumaça. Nelson Bispo da Silva, nosso querido Fumaça, muito obrigado pela sua participação aqui. Engrandeceu muito, deu a nossa programação CBN Entrevista. Todo sucesso do mundo para você. Mandar um beijão pro meu filho aqui, que tá Wesley, na técnica de som. Nosso lindinho. O lindinho e a toda a equipe. O lindinho do pai, né? E a toda a equipe aqui. Aliás, no próximo final de semana, tá completando o ano aí, né? Então ele já pode agilizar as coisinhas aí, ele vai se agilizando aí, né? Então um beijo grande para você, Cris. E também para todos os nossos ouvintes aqui da CBN, mais uma vez, e a todos os funcionários aqui, a direção da emissora, que deu essa oportunidade para a gente também fazer parte desse contexto, né? Do rádio aqui, né? Da antiguidade, né? Somos das antigas. Dinossauros. Dinossauros do rádio, mas estamos aí vivos e salvos. Estaremos aí nas esquinas do pensamento aí, a qualquer momento podemos nos encontrar aí no rádio. Muito obrigado, Fumaça, pela sua participação. Um grande abraço e o CBN Entrevista volta no próximo sábado. CBN Entrevista.